A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu insisto em dizer que essa nova geração movida à internet não sabe aproveitar os prazeres da vida fora da web. Pensa bem, basta acabar a energia que as crianças e adolescentes entram em colapso e se recusam a sair de casa com medo daquela grande bola de fogo chamada sol queimar as suas peles, como num filme de vampiros baitolas. Essa molecada aí, que com certeza só vai botar os olhos numa mulher nua ali pelos 28 anos... Que são os novos adolescentes, né? Segundo um estudo, os novos adolescentes agora vão até os 28 anos. Eles nem imaginam o que era passar tardes comendo ioiocrem, brincando ali com um pula-pirata, um cara-a-cara, uma boca-rica. Lembra do boca-rica? Claro que me lembro. Boca-rica ia ali colocando moedinhas, era bem bacana aquele negócio. Verdade. Estrela. Ali eles estão jogando o cara-a-cara. Ganha quem descobrir primeiro o personagem oculto. Vamos ver, Valdeci. Tem barba? Tem. Tem chapéu? Tem. Tem óculos? Não. É mulher? É. Cara a cara. Ou você ganha, ou fica com a cara no chão. Mas eu diria que a maior mania, né? Aquela que fez os jovens passarem semanas sem dormir, se alimentando apenas por sondas e arremessando as suas cuecas cheias de cocô pela janela. Foi o Aquaplay. Você lembra do Aquaplay? Depois do grande sucesso do Aquaplay Estrelinha, basquete e pescaria, a Estrela lança uma nova atração debaixo d'água. Aquaplay Sapinho. Como não lembro, Alexandre, tinha o Aquaplay Sapinho. Sim. O Aquaplay Basquete. Você tinha um basquete, né? Tive um basquete, exato. O futebol, o do Pato Donald, hipopótamo que ficava ali comendo bolinhas, cara. Eu acho que eu devo ter deslocado um Rio São Francisco de água apertando o botão ali do Aquaplay. Sabe que o Aquaplay foi produzido pela grande fábrica de brinquedos Estrela e foi uma das maiores manias entre ali as crianças dos anos 80. E pra quem passou a infância nessa época ali, trancado na Febem e não sabe o que era isso, era um jogo que consistia em um recipiente de acrílico transparente, cheio de água, com umas bombas, né, que devido à pressão ali, que você acionava com o botão, a água se movimentava e acionava o jogo todo ali. Por exemplo, a corrente de água gerada pela bomba do Aquaplay Argolinha fazia com que as argolas se movimentassem, né, pelo brinquedo, no intuito de que fossem presas em ganchos e tal, assim como acontecia também com o basquete, que era uma bolinha que tentava adentrar uma cesta, enfim. Parece estúpido, mas matávamos se fosse preciso para termos uma coleção daquilo, né? Parada era bacana, mas tinha os problemas, né? Vazamentos, à medida aí que o brinquedo ia ficando velho, as emendas... E não se tinha tanto silicone 3M como se tem hoje. Não tinha, porque as emendas elas iam se desbeiçando, logo você tinha que colocar ali fita adesiva pra conter a goteira... Ficava uma desgraça. Não, era terrível. A tampa, que deveria vedar hermeticamente a parada ali, constantemente tava preta, por conta de uma colônia de fungos, verdade, que ali ia se formando. Parecia a represa do Guarapiranga. Exatamente. E ali na terceira semana de brincadeira, a tampa já começava a rachar, começava um outro vazamento. Fora isso, tinha as trapaças, né, do Aquaplay. Você dava uma inclinadinha no bicho, né? Verdade. Sempre dava pra você roubar. Sabe que enquanto os criativos da Estrela se trancavam em seus escritórios consumindo LSD e criando os Aquaplays, golfinhos... Muita droga, cara. Tinha também Estrelinha, Balancinha e outros frutos das suas alucinações enségicas, a empresa ganhou pilhas e pilhas de dinheiro produzindo o brinquedo, que vendia como pão quente na loja Jumbo Eletro. Tinha também o Mapping, a Finada Mesbla e toda essa rede. Muita gente. Tô lembrando aqui de uma história. Lembra do Carnê do Baú? Sim. Carnê do Baú, pra quem não sabe, era aquele que você pagava todo mês, né? Aí o Silvio Santos ia aplicando... Você não, sua mãe. Exatamente, sua mãe. Aí o Silvio Santos ia aplicando o seu dinheiro, né, todo mês. E no fim do ano você resgatava um monte de quinquilharia comprado na própria loja do Silvio Santos. Nunca perde. Não é verdade? Eu não estou exagerando, nunca perde. Porque quando a senhora compra o carnê do baú da felicidade, a senhora concorre às quartas-feiras e concorre aos sábados pela extração da loteria federal. E sabe que a minha mãe comprou no baú um Aquaplay Estrelinha pra mim, né? E uma boneca fofa pra minha irmã. Lembro da boneca fofa. Da Estrela também, a boneca fofa. Aí quando a minha mãe chegou em casa, ela se deparou com a seguinte cena. Minha irmã e eu, que sempre brigávamos ali, a gente estava se espancando um ao outro. E o motivo, confesso que eu não me lembro. Mas já com sangue na cara, os dois. Não, era pancada feia, saca? Aí a minha mãe fez a gente parar com a briga, pegou ali os brinquedos e deu pra alguém. Foi justa a sua mãe. Não, não foi. Eu tava querendo o Aquaplay. E mais um ano ali pagando o carnê pra ver se a gente ganhava um outro brinquedo. Eu espero que ela tenha trocado por uma clock. Vamos distribuir mais prêmios para os fregueses do Baú da Felicidade do programa O Preço Certo. O Aquaplay teve seu fim em fade, né? No final daquela década, lá de 80. E hoje os autênticos mesmo são comercializados por até 250 mangos no Mercado Livre. Caramba. Vira e mexe, dá pra caçar um por aí. Tem gente que paga isso, né, cara? Paga, cara. Tem muita gente que paga. Fora isso, nos deparamos com Aquaplays genéricos feitos na China, distribuídos de brinde em aniversários e tal, né? Isso é terrível. Esse vaza em 3 horas. É, engraçado, tem uma foto do aniversariante desfocada, assim, grudada no Aquaplay. É possível também se jogar algo parecido em aplicativos para smartphone, vejam vocês. E ouvintes do Agente em 86, mandem sugestões, é só entrar no nosso site agenteem86.com.br, sigam-nos no Twitter, no Facebook, e faça também como o Marcelo Mendes de Rondonópolis, que deu esta sugestão, né, do podcast sobre Aquaplay. Mandem sugestões, por que não, para o nosso e-mail falecomagenteem86.com.br. Alexandre, eu vou confessar uma coisa para você, cara. Confesse. Eu era viciado em beber a água do Aquaplay. Tá brincando. Não podia vir um cheio, eu já ia bebendo. E o engraçado é que quanto mais verde, cheia de musgo a água, eu mais gostava, cara. Era uma delícia, eu adorava. Eu lembro de uma história, não lembro se foi uma prima, uma afilhada da minha mãe, alguma coisa assim, que tinha colocado suquita no Aquaplay. Suquita pra quê? Pra brincar com suquita. E fazer um gás. E daí depois ela bebeu aquela suquita e acabou engolindo uma das argolinhas e tal. Teve que fazer lavagem.